Motorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, altímetro no 021, no gol 1806. Índia Alfa, 218, ponto de espera, gol 1806, obrigado. Sol no gol 754, tá com 177 a bordo, 4 horas e 4 de autonomia, alterando Fortaleza para o táxi. Controle Salvador, boa tarde, Salvador 320, informação que já. Xana 6320 identifica a chegada a Mari de Satel 050, voando ITAP da presente. Para o 050, no 8, decimal 95, altímetro no 021. Bate de alta, ponte terra. 2295, voando a 150. Passareza 2230, transcópia. Copia. Passaria 2230, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Saída árvore, decola da 10, com curva pela direita. Árvore transição elefa, após direto, pode bus e conforme o plano de voo. Transponência em 460, controle 120, decimal 8. Transponência 5460, passaria 2230. Autorizado 180, Vitória da Conquista, saída Arbor, decola da 10, curva direita, Emlefa. Transponde 5460, controle 208. Passaria 2230, cruzamento correto, pode pronto para a puxa acionada. Está pronto para a puxa acionada, 2230. Retirar o táxi, 3230. Passaria do 2230, aguarde carapuz. Gol no 328. Posição 8 livre, autorizado táxi via Índia para o gate 08. Correção via Juliette para o gate 08. Via Juliette 08, 328, obrigado. Mike Quebec número 1 para a cópia, aguarde. Chana 6315, assina a identificação da presente Wanda Man para interceptar a chegada, descendo para o 0620. Confirme. Temperatura 27. Sete, sete, sete, autorizado Leda. Sete, Leda, no 777. Passareiro 2230, após passagem do Boeing da Gol, ao 28, parqueando no gate 8, autorizado push, reporte para táxi. Depois do Boeing entrar no 8, ali o táxi para 2230. Qual o tomador? Boa tarde, está preso uma pista de informação. Tá? 230 como sinal. Obrigado, você deve ser pesado. Solo 3805, boa tarde, alta frequência para Guarulhos, nível 360. Tan 3805, número 5 para cópia. Saída da El Leda Bridge, Tan 3805. 1777. Obrigado. Autorizado pelo Centro Recife, 300 como final. 300, sempre obrigado. Decola da 17, um corpo pela direita, corredor axé, transponder 0161, controle 120-8. Quebec Chimi, torre 118, decimal 95 para Senac. Papa Romeo, índio November Alpha, pronto, 4. November Alpha, autorizado voo local, no meu pé, decolando 7, com curva à esquerda, seguindo o corredor forte, transponder 0171, no controle 120, decimal 8. Primeiro acompanhamento correto, chame torre para acionar em 118 decimal 95. Gol no 600, número 4 para cópia. No 073, na escuta, tu fala? Escuta no 073. Ah, confirmando, a gente procurou aqui seu plano de voo e o seu repetitivo é para Porto Seguro. A gente achou mais no sistema também uma DLA, mas um trecho de Porto Seguro para Guarulhos. Então a gente só tem aqui no caso Salvador Porto Seguro. Tá, aguarde, eu vou chamar aqui a coordenação e já retorno, tá? Obrigado. Gente. E haveria possibilidade de ser efetuado esse voo 073 para Porto Seguro? Caso negativo, pouso Porto Seguro ao prosseguir direto ao Guarulhos? Olha, no caso teria que ser feito um CHG para prosseguir direto para Guarulhos. Aí é só a coordenação aí do senhor pedir para a INS fazer uma modificação. Ok, vou providenciar, obrigado. TAM 3193, pronto, cópia. TAM 3193, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Antônio 10, após conforme a rota do plano de voo, decola da 10, com curva à esquerda, saída da El, Leda, Bri. Transponder 5443, controle 110, decimal 8. 2024. Boa sorte, parte do meu tempo. São 3193, decola da 10, confirmando primeira curva à direita. Para o táxi, fontoria 2230, tem 53 no POV, 5 horas de autonomia alterna, Salvador. É 2230, autorizado táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 021. Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 118, 95, 123. Gente, informe radial a distância. TAM 3805, pronto, cópia. A escuta, prossiga. TAM 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trivia, após conforme a rota do plano de voo, decola da 10, com curva pela direita, da Eoleda, após direto Bridge, transponder 5470, controle em 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 340, pelo Zulu 6, para Hotel Zulu, direto Trive, a saída será da Elvida Trive, transponder 3470 e o controle anual de 200 mal foi. Cruzamento correto, TAM 3805, repete para o Zara, puxa sinal. De Matango ou sua acima do 1510. Uno 600, autorizado para Natal, nível de voo 370. Via Upper Zulu 10, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Zipa, transponder 5473, controle 120, decimal 8. Ciente, voo no 600, rebote mão para puxa sonar. Follow, TAM 3216, Longate 02 para push back acionamento. TAM 3216, autorizado puxa sonar, rebote mão para táxi. É, importar para táxi, TAM 3216. Gente, cheque modo Charlie, hotel em Matan. Tip 5489, pronto, cópia. Tip 5489, autorizado para Império da Conquista, nível 200, decola da 10, com curva pela direita, saída Argos, saída Arbor após direto, transponder 5517, controle 120, decimal 8. Que seja o momento correto, repete um para puxa sonar. Tango, informo que ainda a função ident ainda está aparecendo no radar. E agora? Agora negativo e o modo Charlie ainda inoperante. Na hora que eu pausar, eu vou pedir para a Marlon dar uma olhada no Charlie. Sente, mantendo no 1510? Mantendo agora 1800, Charlie. Gente, o Otávio Matango. Oxalé 6315, Duna 2000, ajuste 1021, livre da LS, aposta estabilizada. Duna 2000, 1021, aposta estabilizada, 6315. Oxalé 6320, Torre, 118,95. 118,95, 6320. Gol 1754, Recife 1285, alternado 12545. 1285, 2545, boa. Juliette Romeu, número 3 para cópia, aguarde. Oceaner 6141, desça para 4.000 pés, ajuste 1021. 4.000 pés, 1021, Oceaner 6141. Você levou a dona da presença, o 6141? Mantém a chegada, o 6141. Mantém. Segue a retaguarda do TAM no táxi. No ponto de espera, time Torre 1, no 8.95. No 924, pronto, cópia. No 924, autorizado para Maceió, nível de voo 350, via Upper Whisk 58 até Orango, após prossegue direto, decola da 10, curva pela esquerda, saída Puka, transição Zumbi, transponder 5471, no controle 120, decimal 8. Tá, 3, 2, 1, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, de autonomia, seu Leão 99, controlando a resolução 8, responde. Confio para o sol. Oficialmente, responde do 924. 1924, responde 5471. 3805, livre acionário, pode vir para táxi. Obrigado, camarada. 32 no meio, estacionado, pronto para o táxi. O Fernando João Pessoa, 3 horas e 30, de autonomia. Meu B1979. Fernando João Pessoa, 3 horas e 30, de autonomia. No meio, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, Chumi Torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Agora espera por segundo. Aguardando, 9-0. Solo, Xané 6320, livrou na sua escuta. Xané 6320, prossiga pela Alfa, agora é Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6321. Já 320. Completa final, torre 118-95, 6305. 6305, obrigado, 6305. Passaria 2230, poderia coordenar pra gente pro direto Conquista? Mantenha a saída até o meu aeronave no sentido oposto, passaria 2230. 7, 2. Mantenha o perfil, Oceaner 6141, reporte estabilizado. Mantenha o perfil, reporte estabilizado, 6141. Espero o pushback, então 3193. Xané 6320, autorizado em ingresso na Juliette, gate 04. Juliette 04, 3805 para o táxi, o PLB 158, zona 0400, alternativa Galeão. Meu Alfa Papa Oscar. No ponto de espera, em torre 1, 18, decimal 95. Ajuste no 021. Alfa, Vitor Juliette, 1000 pés, corredor forte, reporta 20 milhas. Motor será fazer prioridade na sua escuta. Mantendo no meu pés, o ajuste é no 021. Ótimo, mantendo no meu pés, o ajuste é. Decola da 17, com curva à direita, litoral sul, 500 pés, transponder 0115, controle 120, decimal 8. Juliette Romeu, chame torre para puxação, correção para acionamento 118 decimal 95. Ou 6315 Livrão. 6315, siga pela Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6315. 1924, uma pressão para puxar em acionamento. Gol 1924 autorizado, puxa, esse é o metro e faz para táxi. Radar apareceu no 1400. Estamos matando o 1 mil pés, o alfabeto Juliette. Ajuste, por favor. 1 mil pés, o ajuste 1021, alfabeto Juliette. Está ajustado, 1021, alfabeto Juliette. Five 626, Lai Bonfim, report, red for descent. No localizador, o Xanem 1141. Xanem 1141, completa final, torre 118.95. 1-9-2-9-5, Xanem 1141, obrigado, até daqui a pouco. Escolhido caixa pregos, decola da 1-0, com curva pela esquerda. Transponder 0177, controle 120, decimal 8. Parosca, chame torre para acionar em 118, decimal 5. Controle, muito bom dia, o TAN 3216 na Momo, vai cruzando 2 e 300. Autorizado o boost, repartição para táxi. Autorizado, chama para táxi. Oceanair 6320, autorizado em correção, Oceanair 6315, autorizado em ingresso na Juliette, correção 06. 06, obrigado. Vitor Mike Quebec, 1 mil pés, corredor axé, reporta fora da barra. 1 mil pés axé, reporta na fora da barra, Vitor Mike Quebec. 104, são cópias. 1304, autorizado para o Galeão, nível 360, via Pesulu 10, até SMAP, após direto, no Vito direto, conforme o plano da rota. Decola da 10, curva pela direita, saída da Euleda, após transição Brise, transponder 5472, torre correção, controle, 120, decimal 8. Cruzamento correto, pode começar a posicionar. Bom, 92 para o saque. Meu AB 135, estou na minha 12:15, eu quero na Salvador. 2230. Confirme a proa da presente aí. A presente é 265. 265? Afirmativo. Gente, 265 está autorizado, passaria do 2230. Obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 411 no meio, identifica a chegada Mari, desça até o 50. Descida Mari até o 50, 411 no meio. TAM 3223, pronto, cópia? Pronto, cópia, TAM 3223. TAM 3223, autorizado Aracaju, nível de voo 1190. Decola da ONU 0 com curva pela esquerda, saída PUCA, transição JAM. Após direto, transponder 5505, controle 120, decimal 8. 260, passarelo 2230. Solo Salvador, boa tarde, essa é a minha 1-4-1-Livrona-Cisco. Vim para o solo. Oxanã 6-1-4-1-Livrona-Fox-Cisco. Oxanã 6-1-4-1, prossiga pela Alfa, reporte 102-Juliette. Alfa, reporte 102-Juliette, Oxanã 6-1-4-1. Está comprando o farol de Itapuã, solicita sobrevoo em Cajazeiras 11, fica condicionado ao tráfego. Ontem além do litoral, ingressando no Bonfim, o Mike Juliette Romeu. Estou aqui no farol de Itapuã, senhora, a intenção é Cajazeiras 11. Ciente, vai seguir além do litoral, aguardando cruzamento, o Mike Juliette Romeu. Ok, vai aguardar em Piatã aqui para cruzamento, o Mike Juliette Romeu. Siga na linha do litoral, Mike Juliette Romeu, guardando para cruzamento. Distante não, ok, na linha do litoral. Prossiga, Lima Tango. Voo 360, via Upper Whiskey 1-6 até Bravo até Zulu, após Upper Zulu 1-6 após Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, depois conforme a rota plano de voo, decola da 1-0, curva pela direita, saída da El Leda, após bridge, transponder 5-5-1-5, controle 1-2-0, decima 8. Responder 5-5-1-5, controle 2-0-8. Afirmativo. Então vamos lá, São Paulo 360, previsto no meia, Bravo Hotel Zulu. Zulu, endereço Brise 1-0, curva direita da El Leda Brise, transponder 5-5-1-5, controle 1-2-0-8. Procedimento correto, reporte operacional, gol no 333. Contarei, obrigado. Então, ajuste passando através do 6-200. Gol no 924, autorizado táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 021. 9245, autorizado táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 112, 118, 195, 102. O Xané 6141, após passagem de um Boeing da Gol, autorizado ingresso no Juliette, gate 01. Os aeronaves da Gol, prossegue para o 01 no... Alfa Vitor Juliette, apenas para informação, o tráfego anteriormente mencionado, que irá manter no mil pés no corredor forte, é o Mike 326 da Força Aérea, e segue para Salvador, mantendo um no mil pés agora na sua retaguarda. O Força Aérea 4467, controle? Para informação de tráfego, temos um... O Charlie 150 agora na sua posição de 11 horas, 3 milhas, no mesmo rumo e sentido, mantendo 1.500 pés, 3 milhas à sua frente. Frequência livre até regresso. Martilete Romeu está no parado aguardando para o cruzamento. mantenha ali do litoral no rumo do farol da Barra.